dois, três, quatro. De repente a trovoada fez tremer meu coração, caindo tanta água que não precisava não. Mas que destino, meu Deus, mas que ironia, minha mãe, o ano inteiro eu pedi pra chuva vir. Mas que destino, meu Deus, mas que ironia, minha mãe, o ano inteiro eu pedi pra chuva vir. Eu não vim chorar pra lhe comover, canto, grito. Mas que destino, meu Deus, mas que ironia, minha mãe, o ano inteiro eu pedi pra chuva vir.